seu ser. O mundo vai ser repleto de luzes, basta apenas se assumir e não se acovardar. Cumprir a sua missão, que é viver e não vegetar. Não somos árvores que vivem paradas, pedras no mesmo lugar. Temos a nossa condição, que é agir, que é mover. Vamos lá, vamos lá. Tira o pé do chão, dê-me um passo pro progresso. Atitude, reaja, ação. Até quando esse regresso? Hey, tira o pé do chão, dê-me um passo pro progresso. Atitude, reaja, ação. Até quando esse regresso? É, até quando esse regresso? Temos a nossa condição, que é agir, que é mover. Vamos lá, vamos lá. Tira o pé do chão, dê-me um passo pro progresso. Atitude, reaja, ação. Até quando esse regresso? Ei, tira o pé do chão, dê-me um passo pro progresso.